par mail à rpg.international@orange.fr, par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Eu me amarrai, eu me amarrai, por essa eu me amarrai, estou amarrado em essa paixão. Eu me amarrai, de coração, eu me amarrai, eu me amarrai, estou amarrado nessa paixão. Ela me agarra no chamamento tão gostoso, o corpo pega fogo, é demais essa mulher. Chora sanfona e eu aqui grudado nela, noite inteira rela, rela, é isso que ela quer. Eu me amarrei de coração, eu me amarrei, estou amarrado nessa paixão. Eu me amarrei do coração. Eu me amarrei, estou amarrado nessa paixão. Eu caio embaixo, cantinho escondidinho, ela fala bem baixinho, seu desejo de mulher. Suor pingando, feito tampa de panela, chonado, camado nela, é isso que ela quer. Eu me amarrei no seu coração. Eu me amarrei, estou amarrado nessa paixão. Eu me amarrei no seu coração. Eu me amarrei, estou amarrado nessa paixão. Ela fala bem baixinho, seu desejo de mulher. Suor pingando, tampa de panela, apaixonado, queimado nela, é isso que ela quer. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Não fico de fora, com saudades apertadas. Chego, rego, me que espora. Nada de lua, o peão apaixonado. Deixou em outro estado a mulher que mais adora. Eu vou com tudo, hoje não fico de fora. Com saudades apertadas. Chego, rego, me que espora. Pula, boi, pula, cambal, pula, cambal e boi. Coração pula no peito, lembrando o amor que te foi. Felicidade, felicidade sim. Coração pula no peito, saudade que não tem fim. Felicidade, felicidade sim. Coração pula no peito, saudade que não tem fim. Eu sei com tudo, hoje não fico de fora. Saudade de portar, chega o rei e meto espora. Nada de rumo, o peão apaixonado. Deixou em outro estado a mulher que mais adora. Eu vou com tudo, hoje não fico de fora. Se saudade de apertar, chega o rei e me desfora. Pula, boi, pula, cambal, pula, cambal e boi. Coração pula no peito, lembrando amor que se foi. Por felicidade, felicidade sim. Coração pula no peito, saudade que não tem fim. Por felicidade, felicidade sim. Coração pula no peito, saudade que não tem fim. Eu vou com tudo, hoje não fico de fora. Saudade apertada, chega o rei e mete as fora. Nada de lua, o peão apaixonado. Que deixou em outro estado a mulher que mais adora. Eu vou com tudo, hoje não fico de fora. Se saudade apertar, chega o rei e me desfora. Gosto dela. Respondi, tenho ódio e morro de amor por ela. Hoje estamos juntinhos, amanhã nem te vejo. Separado e voltando, a gente se enganando em que tapa te vejo. Eu sou dela, ela é minha. Sempre queremos mais. Lá fora ela chama para trás. Entre tapas e beijos, eu odeio e desejo. É sonho, é ternura. O casal que se ama é mesmo na cama. Provoca loucuras. E assim vou vivendo, sofrendo e querendo. Este amor dou em ti. Mas só falta ela, meu amor. Sem ela também é. A vida passa e eu sei ninguém que é de você. Que nunca mais apareceu aqui. Que não voltou para me fazer feliz. Que nem ligou. Que nunca mais apareceu. 96.2 FM, la radio qui nous aime. Não vou negar que sou louco por você. Estou maluco pra te ver. Eu não vou negar. Eu não vou negar que sem você tudo é saudade. Traz felicidade. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Você é meu doce mel, meu pintacinho de fé. Eu não vou negar. Você é minha doce amada, minha alegria. Me conto de fadas, minha fantasia. A paz que eu preciso para sobreviver. Apaixonado de outras paredes, nunca alucinado, nem consequente, um caso complicado de entender. É o amor que deixa com a minha cabeça e me deixa assim, que faz eu pensar em você, se esquecer de mim, que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver. Que faz pensar em você, se esquecer de mim, vida pra viver. É o amor. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime.

fait maison à base de farine 100% française et des viennoiseries croustillantes. Profitez de l'offre 4 baguettes pour seulement 3 euros. L'atelier Papille, c'est aussi une restauration gourmande et variée. Savourez nos plats chauds, sandwichs, salades fraîches ou pizza. L'atelier Papille, au 73 rue André Bessot, sur la Nationale 20 à Fleury-les-Aubrais, en face de Norisco Polytechnique, ouvert tous les jours de 6h30 à 20h. Pour votre santé, bougez plus. RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeur avec ou sans voiture, disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous, la vie est réservée chez RPG International. Par mail à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. E hoje, quarta-feira, dia 3 de abril de 2024, e mais uma vez juntos na sua emissão Portugal em Festa. Não sei se tu queres comigo sair às 9h10 da noite. Na companhia, isto tudo na companhia do seu animador Vítor. Espero que está tudo bem por aí, onde estiver deste tempo de chuva aqui em Orleans. Prometo, vai ser uma noite louca, nós. Mas o que importa é estar em boa companhia nas antenas da sua rádio, que seja a Rádio Arconciel. Então hoje vamos lá com boa música, boa disposição, como sempre, isto não muda. E depois ter havido o meu amigo e artista Manuel Mano com o grupo Só Jovem. Seguimos já com o jovem artista Mônica Mata, com o tema Vem, Vem, Vem. E depois iremos com o artista mais conhecido, com a gata, com Mornaça. Não sei se tu queres comigo sair. Mas, antes de tudo, estamos a ouvir quem? Carla Blondi, com o tema Portugal em Festa, que estará connosco quando... Dia 6 e 7 de julho, na Festa dos Santos Populares. Já podem marcar. Nós dois a curtir, a festa começa, bora, vamos nessa. Portugal em festa, o povo a cantar. Oeu, oeu, a música toca, o povo a dançar. Oeu, oeu, Portugal em festa, o povo a cantar. Oeu, oeu, a música toca, assim não vai dar. depois de ter ouvido a gata com marnaça, vamos lá com Vertel Lopes com Novo Trabalho, depois das duas. Eu estava preocupado, já não dormia, sempre a pensar. Triste e desempregado, meu amor dizia, vai trabalhar. Arranjei como padeiro e ela logo para mim exclamou: diz que te deitar cedinho, é bem tua fortinho, a boa vida acabou. Eu lhe respondi baixinho, preciso de carinho para trabalhar melhor. Só vou dormir depois das duas, depois das duas, depois das duas. Eu bem prometo levantar às três, levantar às três, levantar às três. Só vou dormir depois das duas, depois das duas, depois das duas. Eu bem prometo levantar às três, levantar às três, levantar às três. Minha oficina é a mais conhecida, porque trato de todos os carrões. Até tenho jeito, de tudo tenho feito, e até já ganhei muitas paixões. Mulheres de todo lado, depósito atestado, queriam o melhor para os seus motores. E eu tratava delas e das suas velas, algumas traziam até tratores. Mas um dia a minha ex-mulher entrou, acordei por sucateiro, me trocou e pediu para lhe ver o Chevrolet. E eu tive de dizer: esse teu carro precisa dar nos pneus, os teus airbags já parecem dos tapos. Carro de escape é como o preto, como o breu. Leva o teu carro para a sucata do adeus. O teu problema já vi que está impedido. Parece ver que já dei mudança um óleo. Ainda bem que agora isso não é meu. Leva o teu carro para a sucata do Abreu. E que festa louca, eu quero mais. Que paraíso, mulheres tropicais. Perguntar onde é que estamos mais felizes? Em Portugal, com certeza, não há dúvida nenhuma. Feliz em Portugal, a Sandra Helena. Eu sou feliz em Portugal. Posso estar muito bem noutro destino. Só cantinho, mas a felicidade não tem o mesmo tom.

para a discoteca e outros vão para o mar. A minha terra é o Canaçal. Dela sempre vou gostar. Ela é tão pequena e fica a beira-mar. A minha terra é o Canaçal. Dela sempre vou gostar. Ela é tão pequena e fica a beira-mar. Voltamos no nosso cantinho de Portugal com ritmo para Portugal, Miguel Azevedo, feito por Lanzando. Olé, olé, olá, o ritmo com alegria, baila de noite, baila de dia. Vamos lá ouvir um bocado de música rumba, um bocado de música cigana com Cláudia Nária. Baby maltratada, mas nunca me perdi do meu caminho. Já tive mil desgostos, deixando em meu rosto as marcas de uma vida sem carinho. Mas para acalmar a dor e o mal que me destrói, eu danço no meu esquema. Eu sou feliz, esqueço de mim, até no amor não sinto dor. Dançando rumba, dançando rumba. Eu sou feliz, vivo a sorrir, até meu olhar não chora mais. Dançando rumba, dançando rumba, rumba cigana. vida que eu não quis para mim. Já tive mil desgostos, deixando em meu rosto as marcas de uma tristeza sem fim. nós ficamos sempre no rumba del Sol Miquel. Bailar sem controle. Es preciosidad y mi alma también. Hay cosas para tratarnos bien. Lo primero de la lista es sonreír. Es una de las cosas que me hace vivir. Unos tres suenen los tambores. Bailamos, bailamos así. Vamos a disfrutar de los colores. Copas de vino es medicina. Bailamos, bailamos así. Y esta canción que traigo es pura adrenalina. Hacer la fiesta hasta amanecer, porque hay cosas que dinero no puede comprar. Lo primero de la lista es sonreír, es una de las cosas que me hace vivir. Unos tres suenen los tambores, bailamos, bailamos así. Vamos a disfrutar de los colores. Copas de vino es medicina, bailamos, bailamos así. Y esta canción que traigo es pura adrenalina. Vamos usar este nosso poder para viver num mundo. Olá pessoal, daqui Jorge Ferreira informando que estarei com a minha banda em Orléans, França, para um grande espetáculo organizado pela Rádio Arc-en-Ciel no dia 13 de abril de 2024. Os bilhetes encontram-se à venda na Rádio Arc-en-Ciel e nos locais habituais. Até o dia 13 de abril e um forte abraço a todos. Pois é, vamos lá seguir agora com aquele artista que estará connosco dia 13 de abril na Sala Festa de Montijo, em Orléans. O grande artista Jorge Ferreira e sua banda. Se juntem ao calor do seu amado, quando alguém entrou pela janela, era seu amante disfarçado, com camisas em enxelma e com gracinhas que teve sem o fim. Da sua cama, um amado sou ficando assim. Olha o ladrão, olha o ladrão, ladrão maldito que me prende em sua mão. Olha o ladrão, olha o ladrão, ladrão maldito que me prende em sua mão. Arc-en-Ciel 96.2 em couleur. Os caminhos da Califórnia, vi coisas lindas que me encantou. Vi os campos, mas que beleza que a natureza um dia criou. Pelos caminhos da Califórnia, vi coisas lindas que me encantou. Vi os campos, mas que beleza que a natureza um dia criou. Sorrisos do inverno deixa louco e no meu peito a bater um frio. sensação, assim como a paixão, o amor que nasce no mundo. No meu peito há bater um coração, assim como a paixão, o amor que nasce no mundo. A portuguesa é a mais linda, é engraçado, fala no nariz. É uma franqueza tão bem feitinha, é porque cheiro. Não sei, mas que comida vai cheirar. É bacalhau que ela diz e vai saber. Ó, português, um prato que eu gosto mais. Vou acender já uma vela sobremesa, que é para depois ver como é que se mostrar. Eu acredito que não está mal o meu prato favorito. Maria del bacalhau, a portuguesa, que é nada mal. Maria de Bela Seta, vamos comer bacalhau. Dá um beijinho e traz depois,

Eu sou Todd Moreira e estou a ouvir a minha música com prazer na Rádio Arc-en-Ciel. Um abraço a todos. Pois é, só palavras de vários artistas e vamos lá agora com Todd Moreira, Vida Bela. As mágoas que te fazem sofrer, a vida é bela e has de vencer. Aproveita a vida a cada amanhecer. Seja rico, sejas pobre, tens algo para oferecer. Tens amor no coração e vontade de vencer. Tens ou não tens dinheiro, isso às vezes não importa. Há que ter uma atitude positiva e nunca jamais desistir. A vida é bela e é para se viver. Esqueça as mágoas que te fazem sofrer. A vida é bela e has de vencer. Aproveita a vida a cada amanhecer. A vida é bela, está à tua frente. A vida abraça toda a gente. A vida é bela, tens que desfrutar. Aproveitar o tempo que vais gastar. Aproveita bem o sol, põe um sorriso no rosto. Esta vida são dois dias, anda sempre bem disposto. Todos temos nosso sonho, alguns difíceis de alcançar. Mas são esses desafios que nos dão coragem para continuar. A vida é bela, é para se viver. Esqueça as mágoas que te fazem sofrer. A vida é bela e has de vencer. Aproveita a vida a cada amanhecer. A vida é bela, está à tua frente. Desfruta a vida, abraça toda a gente. A vida é bela, tens que desfrutar. Aproveitar o tempo que vais gastar. Essas mágoas que te fazem sofrer. A vida é bela e has de vencer. Aproveita a vida a cada amanhecer. A vida é bela, está à tua frente. Desfruta a vida, abraça toda a gente. A vida é bela, tens que desfrutar. Aproveitar o tempo que vais gastar. A vida é bela, é para te viver. Essas mágoas que te fazem sofrer. A vida é bela e has de vencer. Aproveita a vida a cada amanhecer. A vida é bela, está à tua frente. Desfruta a vida, abraça toda a gente. A vida é bela, tens de desfrutar. Aproveitar o tempo que vais gastar. Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer somar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Vamos lá dar um pulinho até ao Minho com a grande artista Cristiana Sá e Companhia. Ele era bom de tato quando era novo. também tenho o prazer de ser da cidade do Pato. Com São Domingos era uma vez. Vocês! Lá em cima está o tiro, liro, liro. Força, vai! Lá em cima está o tiro, liro, liro. Vou então agora contar-vos a história de um casal que combinou e a hora juntar os dois à esquina, tocar a concertina e a dançar sol e dó. Juntar os dois à esquina, tocar a concertina e a dançar sol e dó. Juntar-se os dois à esquina, quero ouvir juntar. Juntar-se os dois à esquina, passar só o dó. E o Zé chegou ao pé da Rosa e disse: ó Rosa redonda saia, ó Rosa redonda bem, ó Rosa redonda saia, olha a roda que ela tem, olha a roda que ela tem, olha a roda que ela tinha. E depois de bem arranjados, o Zé deu um beijinho à Rosa e seguiram caminho. Eram esperados, sabem onde? Ela baixinho, na vez é especial. meia-noite cantava um pouquinho. Era meia-noite um pouquinho cantava. Era meia-noite cantava um pouquinho. Cucu, cucu, eu sabia. No alto do Nilo. Você. Era meia-noite cantava um pouquinho. Era meia-noite um pouquinho cantava. Era meia-noite cantava um pouquinho. Cucu, cucu, no alto do Nilo. Não há cucus que vão criar. Obrigado a todos. Era meia-noite, o coquinho cantava. Era meia-noite, cantava o coquinho. Cucu, cucu, no alto do Nilo. E o Zé foi para lá para a casa, voltou para o baile, encontrou a Carolina, que era uma antiga paixão, que lhe pergunta se ainda se lembra da saia que ele tanto gostava. E sabem o que é que Zé diz? Sim, Carolina, o ia lá. Sim, Carolina, o ia. Sim, Carolina, o meu ai. Sim, Carolina, o ai, meu bem. Sim, Carolina, o meu ai. Sim, Carolina, o ai, meu bem. Sim, Carolina, o meu ai. Sim, Carolina, o meu bem. Sim, Carolina, o meu ai. Sim, Carolina, o ai, meu bem. Sim, Carolina, o meu ai. Mas a saia já não era a mesma. Aquela que o Zé tanto gostava. Sabem como é que estava? Era assim. A minha saia velhinha toda. Sabe quem era o marido? Era este. Sebastião toma tudo, tudo, tudo. Bora! Sebastião toma tudo sem colher. Sebastião fica todo barrigudo. E no fim da pancada na mulher. Sebastião toma tudo, tudo, tudo. Sebastião toma tudo sem colher. Sebastião fica todo barrigudo. E no fim da pancada na mulher. E então o Zé foi buscar a mulher de Sebastião. Puxou-a para a pista. Deu-lhe um beijo e disse: deixa-me passar esta linda brincadeira. A gente vai desbailar o bailinho da madeira. Aqui! Deixa-me passar esta linda brincadeira. A gente vai desbailar. Só vocês, com mais força, bora! Deixa-me passar esta linda brincadeira. A gente vai desbailar o bailinho da madeira. Comigo assim, olha! Deixa-me passar esta linda. Que a festa do São de Domingo vai durar a noite inteira. Deixa-me esta linda brincadeira. Que a festa do São de Domingo vai durar. Vá lá conosco agora. Deixa-me passar esta linda brincadeira. Que a festa do São de Domingo vai durar a noite inteira. E os dois no meio da pista muito abraçadinhos. Eis que a mulher de Sebastião se chega ao Zé e ao ouvido pergunta: ó Zé, tu já trabalhas? E sabem o que é que Zé diz como é a lata deste mundo? O trabalho é para o mundo. Da ficamos, ficamos sempre no Minho com os quatro manas, o Zé Pastilhas. Esta música é para o meu amigo Christophe, que está aí a ouvir. Estas pastilhas. Era um grande amigo meu, a coitada que morreu, sempre foi um quebra-galho. Nunca foi nenhum pandilha, usava da pastilha para ter força no trabalho. É verdade, tens razão, era um homem muito bom, mas assim ninguém aguenta. As pastilhas tomavam, a mulher é que as dava para não parar a ferramenta. Coitadinho do nosso Zé, sempre a cruzar a virilha, nunca com ela de pé, de tanto a cruzar na pastilha. Coitadinho do nosso Zé, sempre a cruzar a virilha. Opa, por que será que ele morreu assim? Tu não viste aquilo, o tamanho daquela coisa, pá? Mas está estranho isto. Ah, pois está, e a responsável foi a tua mulher. De quê? Se estivéssemos sozinhos, agarrava-te nos florinhos e cortava-te essa mangueira. Ias ter que me dizer, se for tua minha mulher, tu correste dessa maneira. Oh, Zé, mostra por favor, aqui é este senhor que não morreste de tomar. Se for por muito trabalhar e por pastilhas a usar, dá-me já algum sinal. Coitadinho do nosso Zé, sempre a cruzar a virilha, nunca com ela de pé, de tanto a cruzar na pastilha. Coitadinho do nosso Zé, sempre a cruzar a virilha, nunca com ela de pé, de tanto a cruzar na pastilha. Ficamos sempre no Minho antes de ir aquela música romântica e passar aquela página de publicidade. E vamos lá então com Fred Mota, último trabalho. A vida não é fácil. Mas o trabalho não é escolha, hoje em dia é obrigação. Nós trabalhamos todo mês para poder ganhar um bocado. Mas o ganho é para o patrão. Essa vida não é fácil, temos de lutar. Essa vida não é fácil, temos de lutar.

você quisesse de mim. Uma noite só de prazer, uma transa apenas. Tudo que você me falou entrou no meu coração. Loucura cheia de sedução, mudou a minha vida. Não dá pra esquecer a emoção que eu senti com você, por tudo que não pode ser. Eu te quero, eu não tenho tempo a perder com a solidão. Da hora em que você me quiser, ficamos sempre na música romântica e vamos lá com um artista bem conhecido aqui em Orleans, Miquel Ferreira, com Je pense à nous. Je te devine près de moi, l'ombre de Lisboa, je respire ton parfum. Dans les ruelles, sensuel quand t'es belle, l'histoire n'a pas de fin. Que tu m'as jeté, jamais je pourrais m'en libérer. Quand je pense à nous, tu sais, je deviens fou et tourne ma tête, perdu sans toi. Quand je pense à nous, j'aimerais je te l'avoue, et seul à la fenêtre, je monte les te poursuivre, mais je t'aime. Mais où te caches-tu? Un joueur de fado,

E ficamos sempre com o Tony Careira e mais outra dedicatória da parte do meu amigo Ozzy. Por isso, tudo que pensam que já conhece. E vamos lá com o Tony Careira, aprender a viver. O teu corpo, o teu calor, já é tarde para aprender a fazer de novo amor. Tenho medo de acordar, de me sentir só aqui. Tenho sede de te amar. Tantas noites penso em ti. Aprender a viver, aprender a sonhar, aprender a pensar em ti sem chorar. Aprender a viver, aprender a teu sorriso, teu olhar, teu jeito de dizer, já é hora de acordar. Um retrato de nós dois, um livro que eu nunca li, e promessas têm depois, nada mais ficou de ti. Aprender a viver, aprender a sonhar, aprender a pensar em ti sem chorar. Aprender a viver, aprender a sonhar, aprender a pensar em ti sem chorar. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Vamos lá, vamos lá, até o Brasil agora. Saber todos que provaram são melhores que você.

sempre no lado do Brasil, daquele calor com Leonardo, comadre, compadre. Baixa a calça, só tropeque, deixa o biquinho de fora, entra na moda, rebola, rebolando sem parar. É gera, gera, geração, toca a cola, olha a calça toda hora, tentando se esfregar. Saia de corpo baixo, de barriguinha de fora, entra na moda, rebola, rebolando sem parar. É gera, gera, geração, anos 60 que quase se arrebenta de tanto se esfregar. Requebrando, esfregando, rebolando até o chão. Ai, de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão. Apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Não há

Aqui nas antenas da Rádio Arconcel e chegou a hora de me despedir de vocês. E pois é, Portugal em Festa acaba por hoje, torna a vir quarta-feira a partir das labores até ao meio-dia, como sempre. A minha amiga e animadora Glória não estará cá logo à tarde. Noite, não quero saber palavras. Até dia 30 de maio, que ela está lá para o nosso cantinho de Portugal. Vai ser uma noite louca, nós dois a curtir. Podem encontrar o meu amigo Osmiro amanhã de manhã, a partir das 9 horas até o meio-dia, como sempre. A música toca, vou dançar. Oh, eu, oh. Daqui lá portas-te bem, cuida vocês. Eu, para mim foi um imenso orgulho estar aqui com vocês, um imenso prazer. Oh, eu, oh. A música toca. E cuida de si. Oh, eu, oh. Portas-te bem, tchau, tchau e até para a semana. Não sei se tu queres comigo sair. 9:10 da noite, não quero saber. Palavras bonitas nós vamos trocar, brindar e beber, prometo vai ser. Uma noite louca nós dois a curtir. A festa começa, bora vamos nessa. Joaquim Miranda Sarmento, Ministro das Finanças, e Paulo Rangel, Ministro dos Negócios Estrangeiros. Cumprida a tradição da fotografia de família, as novas caras do governo regressaram à sala onde se reúnem em Conselho de Ministros. Está previsto que termine à hora de almoço. A hora indicativa para a conferência de imprensa é ao meio-dia. Será apenas o Ministro da Presidência, António Leitão Amaro, a responder às perguntas dos jornalistas. A taxa de desemprego recuou na Europa em fevereiro para os 6,5% na zona euro, manteve-se estável na União Europeia nos 6,0% face ao mesmo mês de 2023, dados divulgados ao final da manhã pelo Eurostat. De acordo com os dados do Serviço Estatístico da União Europeia, na comparação com janeiro, a taxa de desemprego manteve-se estável, quer nos países da zona euro, quer no conjunto dos 27 Estados-membros. O Eurostat estima que em fevereiro estavam 13,2 milhões de pessoas desempregadas na União Europeia, das quais 11,1 milhões na zona euro. Os Estados-membros, olhando para os Estados-membros, a Espanha registou a maior taxa de desemprego, 11,5%, seguida da Grécia e também da Suécia. Em Portugal, a taxa de desemprego foi de 6,7%, que compara com a taxa homóloga de 6,9% e 6,6% em cadeia. Outros dados do Eurostat, os dados da inflação, abrandou em março para os 2,4% em março face aos 2,6% de fevereiro, segundo a estimativa rápida do Eurostat. De acordo com esta estimativa, a taxa de inflação subjacente, que exclui componentes como a energia e os alimentos, recuou de 3,1% em fevereiro para 2,9% em março. É preciso uma solução para a falta de pessoas nas Forças Armadas. Foi o que defendeu esta manhã o chefe do Estado-Maior da Armada, Gouveia Melo, que não refere, no entanto, se o serviço militar obrigatório é ou não uma solução. Mas lembra, Gouveia Melo, que em casos de situações extremas será preciso encontrar uma solução. Há uma escassez de pessoal nas Forças Armadas. E sobre isso nós temos que tentar resolver. Não é com recrutamento obrigatório, como se tem falado, mas isso é um problema. Mas há um outro problema, que é a capacidade de mobilizarmos rapidamente a população para nos defendermos em caso de necessidade extrema. Isso requer também outro tipo de soluções. Portanto, as soluções são mistas, não há uma solução para tudo. Não há uma solução para tudo, mas é preciso uma solução com urgência. O chefe do Estado-Maior da Armada, na despedida de duas missões de Forças Nacionais da Marinha, que vão participar em missões da NATO, cerimónia que decorreu na base naval de Lisboa, no Alfeite. O antigo Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, defende o regresso das parcerias público-privadas nos hospitais.